Boa noite, linda, nos conhecemos. Junto ao Lago Azul, de Pacaraí. Tu cantavas triste pelo caminho, velhas melodias em Guarani. E no embalo doce dessas canções ia renascendo um amor em mim. E na noite cheia de encantamento e duas mãos suaves senti o calor. E em mil carícias se fez o amor. Onde estás agora? O Inhantaí, que teu doce canto não chega a mim. Onde estás agora? Meu amor te chama com frenesi. Tudo me recorda o nosso amor junto ao Lago Azul. Ele vai aí, tudo me recorda, meu amor te chama, o dia daí. Boa noite, linda, nos conhecemos junto ao Lago Azul de Pacaraí. Tu cantavas triste pelo caminho, velhas melodias em Guarani. E no embalo doce dessas canções ia renascendo um amor em mim. E na noite cheia de encantamento e duas mãos suaves senti o calor. E em mil carícias se fez o amor. Onde estás agora? Unia-te aí, que teu doce canto não chega a mim. Onde estás agora? Meu amor te chama com frenesi. Tudo me recorda o nosso amor no tal Lago Azul. Dele Pacaraí. Tudo me recorda, meu amor te chama, olha daí.